Galeão, total 9907, é o capacete. 9907, completo procedimento, chamo de torre, 1-8, desse molado 5. Neutralizado, certo, total. Solo azul 4235, está na taxa alta, próxima da Juliette. E a Juliette, portão 3, 4235, está já. 5972, vetor radar sequenciamento, curva direita proa 230, o limite ao curso do localizador. Direita 230, limite ao curso do localizador. Então 3305, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte do localizador. 2000 vai informar estabilizado, TAM 3305. Com 972, prossiga para 2000 pés, o altímetro no 0,6. 2000 pés no 0,6. Boa, cena de identificação, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. O 4, comandante, aguarde a solicitação. Dois, para interceptar o lock, esquerda, proa 135, reporte estabilizado. Esquerda 135, reporte lá estabilizado. Do 050? 050, afirmativo. 7339. Estabilizado, TAM 3305. 3305, completo LSX-Ray, chamando torre 1-8, decimal 95. 8-95-3305, é a decolagem. É. Alô, Salvador, total 9907. Desculpe a falha, ok? Obrigado. Não, 5972. Iniciando a redução, prossiga no ILS X-Way, chamando Torre 198, decimal 95. 18, 15, 5, comandante. Bom voo. 95 é decimal. Opa, 95, hoje eu tô mal, obrigado. Querido controle, só espero voltar, boa noite, o trip 55 no 5. E 5515, contato radar na posição Conde, nível 140. Prossiga na proa de Bonf, para a chegada Bonf. O altímetro no 06, reporte para a descida. Na proa de Bonf para a descida, mesmo com no 06, chamará no ponto ideal. Queria confirmar nosso número na aproximação, senhor. Está muito longe. O número 3. Obrigado. Uno 076, prossiga para 2000 pés, está autorizado, ele é X-Ray, recorte, localizou. 2000, é, West Ray também, recorte localizador, 076. Nove oito está autorizado direto Bruno. Direto Bruno, tá 3398, cara. Estamos em Salvador, boa noite, o Xenem 6313, tem a Delta, estação Guarulhos 3620. Direto pelo, 5515. Não dá presente pelo e não puxamos nem o ponto dela. Vamos ver se vamos avançar da descida. Obrigado, senhor. Salvador, É o TRIP 5216, por gentileza, poderia coordenar. Nós voarmos direto a Aracaju. Estamos agora a 24 milhas da posição Jambo. Agora 17 para 190. TRIP 5216, presente agora ao centro Recife, em 12685, alterna 12545. 2685-2545, 5216, obrigado, boa noite. Prossiga para 2.000 pés, o altímetro no 0.7 agora, aguardando a autorização para o ILS. É para 2.017, aguarda a autorização ILS na 339. Salvador, boa noite, Rio 5972, pronto. Quilo, Alfa Quilo, parte 309, a posição 59, sentido do Rio. Torre 076. 076, completa ele, X-Ray, chamando Torre 1936. 1862, 1895, corrigindo no 076. Ah, 1895, Voo 1604. 4 y Alfa. Salvador, buenas noches, Europa 084, parking 11, copy 80 is ready in 2 minutes to set up and push destination Madrid. I'm ready to copy clearance, go ahead. Zulu 10 to November Tango Lima Natal, same flight and route. Departure runway 10, left turn. Please confirm SID and transition, please. Zulu India, Papa Alfa Romeo, and can you spell the SID, please? Departure, depart, transition, departure frequency 120 decimal 8, and the squawk please again. 5401 on the squawk, roger, Europa 084. We call you back, thank you. Autoriza 5505 para a Duna? Com 5 correspondentes. esquerda, proa 230, limite, curva esquerda, proa 230, limite ao curso do localizador. 230, 230, limitado pelo curso do localizador. Obrigado, senhor. Salvador, muito boa noite, Otan 3398, Livrano. Alfa 8 da Juliette, vai reportar Alfa 3398. 515, prossiga para 2000 pés, 107, permanece altímetro. 107 até 2000, mandando pro 230, limitado pelo localizador. 5515. Contato, radar estabelecido, aproximando-se da posição coral, nível 090. Tome proa de Mari para a chegada a Mari, está sob vigilância, pioneiro 45. Do mesmo iniciando, portão 02, 10 para frente. Solo Chanel 6303 para o táxi, tem 135 a bordo. Alternando 4 horas e o turno alternando galeão. Estabilizar a esquerda para o 1140. Esquerda 7440, chamará estabilizado. 5515 da 30. Eu tenho Copa Vista, 5515. 5515, completa LS Situation, torre 198, 95. Torre 18, 118.95, boa noite, bom trabalho, amigo. Salvador, Europa, 084, position 11, ready to push. Here to push and set up, Culibat 4, taxi, Europa, 084. Salvador, é o 5972 da Rio. Eu tenho 9, 3, 3, 3. Quer confirmar a saída para o 5972?